nossa ideia é firmar com compromisso. Família IBF mostrando compromisso. Se para o homem tudo aquilo que semear, não é rede, seja o fim da liberdade que Cristo nos dá. Na outra paz nova além do que é permitido, e crucifique a sua carne, fortaleça seu espírito. Para o Senhor que habita nos céus, eleva meus olhos, pois ele virá, também virá o meu socorro. Joe, eis que te guarda na entrada, também te guarda na saída. Aquele que vela por ti, pode crer, não dormita. Ele é tudo de bom, mas não se engane, não, não. Fidelidade a Jesus Cristo, tem que manter compromisso. Você tem ideia do que vem a significar? Onisciente, onipresente, onipotente, para onisciente. Tem conhecimento de tudo, conhece tudo e a todos, conhece o trigo, Joe. Tem conhecimento de tudo, conhece tudo e a todos, conhece o sábio, todo onipresente. Ao mesmo tempo em todo lugar, está bem perto de você, você não tem como escapar, onipresente. Ao mesmo tempo em todo lugar, São Mateus, São Paulo, Brasil, continente, terra, céu, mar. Onipotente aí, Power Max, vou falar, ele é o poder absoluto e pronto para guerrear. Onipotente aí, Power Max, vou falar, minha vida, sua vida, tudo pode controlar. E aí? Compromisso. E aí? Compromisso. E aí? Compromisso. Compromisso, Jesus Cristo. Meu negócio é rap, rap. Meu negócio é rap, rap. Meu negócio é rap, rap. E compromisso com Cristo. Meu negócio é rap, rap. Meu negócio é rap, rap. Meu negócio é rap, rap. E compromisso com Cristo. Na Bíblia diz: estou aqui pra lhe afirmar, terra, céu e mar. Não tem como se refugiar, aí parceiro, ninguém mandou você encarar. Você decidiu, me calou, então tem que honrar. Ou vai ser mais um crente, pisou na bola, pum, que em vez de honrar, só sabe envergonhar. Não disfarce não, é com você, parceiro. Se for pra defamar, eu te aconselho a se jogar. Mas se você decidir ficar do nosso lado, lutar comigo, eu tivesse reafirmo, mantenha compromisso aí. Jesus Cristo, meu negócio é rap, rap. Meu negócio é rap, rap. Meu negócio é rap, rap. E compromisso com Cristo, meu negócio é rap, rap. Meu negócio é rap, rap. Meu negócio é rap, rap. E compromisso. E não sou eu nem você, os caras certos pra julgar. É sim, Jesus Cristo, meu general, que está para voltar. Ele sabendo tudo, ele sabendo você. Todo o seu caminho, sua atitude, seu proceder. Ha! Tem um conceito comigo, uma forte decisão. Se é pra fazer aí, passa de todo o coração. De qualquer jeito nem faz, não agrada jamais. Sempre sendo corpo, alma, espírito e ainda um pouco mais. Não é julgando não, só põe os pés no chão. Só raciocínio realista passando para os irmãos. Você é de crente vacilão, vai herdar o galardão. Pare agora, pense, meu irmão. O cara que é ladrão, verdadeiro bandidão. Só entra em fita grande, não rouba boutique não. Até muitos malucos cair e vier ficar guardado. Seu currículo vai constar quando os caras vêm lhe comprar. E se ele lá chegar e não tiver nada pra apresentar, nem vou citar o que ele vai passar. Deus me perdoe, mas eu sou mais aquele que fala que só vem quando for me por inteiro. Do que aqueles que vêm, vou faço também. Falou muito bem, às vezes enganam eu e a você também. Não tem compromisso, não tem decisão. Leva um monte que depois de crente malandrão. Não, não, aí não. Ou não é, vê direito. Depois eu me sou mané. Se o mundo é 100%, pra Deus é 1 milhão. Permaneça, fique firme. Compromisso, meu irmão, não é fácil mesmo não. Mas grande é o galardão. É a força de Jesus que mantém ativo eu e meus irmãos. Aí.